Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Um professor pediu a um jovem e triste aluno, que passava por fase complicada da vida, que colocasse uma mão cheia de sal em um copo d'água e bebesse. Qual é o gosto? Perguntou o professor. Ruim, disse o jovem sem pensar duas vezes. O professor sorriu e pediu ao jovem que pegasse outra mão cheia de sal e levasse junto com ele ao lago. Os dois caminharam em silêncio e quando chegaram ao lago, o professor mandou que o jovem jogasse o sal no lago. O jovem então fez como o professor pediu. Logo após, o professor disse: Beba um pouco desta água. O jovem assim o fez, e enquanto a água escorria do queixo do jovem, o professor perguntou: Qual é o gosto? Bom, disse o jovem, sem duvidar. Você sente o gosto do sal? Perguntou o professor. Não, disse o jovem. O professor então sentou ao lado do jovem aluno, pegou em suas mãos e disse: A dor na vida de uma pessoa não muda, mas o sabor da dor depende de onde a colocamos. Quando você sentir dor, a única coisa que você deve fazer é aumentar o sentido de tudo que está à sua volta. É dar mais valor ao que você tem, em detrimento ao que você perdeu. Em outras palavras, é deixar de ser copo para se tornar um lago. Pense nisso, enquanto lhes digo, sempre avante! Você ouviu Marketing Empresarial com Luciano Steyer, na CBN Foz.